corra lá os 39, os 40, chama o controle 19.8. 19.8, obrigado, bom trabalho. Olho Salvador, bom dia Rio 5972, transfere sua vida, sua ida da El. Contato radar, subou 320, saída da El. 320 na da El, 5972. Solo Salvador, Oceania 624, está pronto para a puxa, Sônia. Oceania 624, confirma que está no portão 01? Afirmo, senhora, no 01. Cientes, autorizado, chame para o táxi, Oceania 624. Autorizado, chamar para o táxi, Oceania 624. 3600, desça para 2000 pés, 1014, livre LS, forma estabilizada. Afirmativo, interrupção de para 2000, estado 1014, autorizado e LS é contrato estabilizado. Total 9908 para pushback acionamento. Autorizado, chame para o táxi. Total 9908. Autorizado, chamarada. Táxi, o Xanay 6224 está com 98 a bordo, autonomia de 2 horas, Alfa Recife. O Xanay 6224, táxi via Índia Alfa até o ponto de espera pistão no 0, no ponto de espera torre 118 decimal 62, ajuste no 0, 14 agora, bom voo. Táxi via Índia Alfa, no ponto de espera da 10, torre 118 decimal 62. Ajuste no 0 no 4, grato, bom trabalho, Xanay 5972, chame Recife, 1288, ao término 260. 288-260, 5972, obrigado, bom trabalho. Salvador, muito boa noite, Xanay 6224, está pronto, ponte pelo número 0. É, 224 está autorizado alinhar e decolar pistão no zero. Vento 120 graus, 8 nós. Decolagem, pistão no zero, Xanem. Muito bom, aeroporto de Chinhal, Zinonara, level 160, on regards to a Laguna. Zero 019, squawk ID, cleared, bomb for arrival, descent 040. Chin level 040, bomb for arrival, and we are maintaining 280 knots. Speed at your discretion. Airport Chinhal, Zinonara. Total 9908, está com 3 a bordo, 4 horas de autonomia, alterno Galeão, pronto ataque. Total 9908, táxi autorizado via Juliette Alfa, até o ponto de espera pistão no zero, no ponto de espera torre 118, decimal 612, ajuste no zero, 114, bom voo. Táxi autorizado, Juliette Alfa, ponto de espera 118.6 com a torre, obrigado. Meia 224, decola os 53, controle 19 decimal 8. Controle 19 decimal 8, Xané, meia 224, boa noite. Federal 9971, Guarulhos 360, informação a Vitor, copia? Controle de Salvador, boa noite, Oxenemer 6224. Oxenemer 6224, contato radar, suba 190, saída Puca. Subiram para 190, saída Puca, Oxenemer 6224. Fala da 190 com curva direita no perfil da saída da El, Leda após posição Bidev, Bravo, Índia, Delta, Eco, Vitor, quando intercepta Upper, Whisky 50. Controle 119, decima 8, aciona 5125 no transponder. 79. Inicialmente vamos para o perfil da El, Leda, Bidev, acertamos a Upper, Whisky 50. 1985125. Planejamento correto, chame pronto para o pushback e saneamento. Só confirmando se está no PAD 3. Positivo, PAD 3, mais ou menos aqui na parte final do PAD. O último avião que a senhora pode enxergar de porte aí é o nosso. Afirmativo, chame pronto para o pushback e saneamento. Federal 9971. Valeu, obrigado. 120 graus, 8 nós. Total 9 graus, 08. Além da cola de imediato, 9909 da total. 9908, corrigindo. Oxiné 6224, proa de Puca, seria proa 80. Estamos voando proa de Puca, senhor, desculpa, 080. Positivo, tá bem. Vento 1200 graus, 8 9, pouso vista 10. Livre pouso 10, 3600, tá? Possível, quando possível, a duna. A número 2 na aproximação, mantém a chegada. Guardando. O 57 no meio, reduz a velocidade para 230 nós. Reduzindo 230 nós, 7 no meio. Total 9908. 9908, contato radar, subo 340, saída da EL. 340 da EL, total 9908. Total 9908, poderia voar direto da EL? Autorizado, direto Leda. Direto Leda, obrigado. Cinco 37, reduza para 2509. 2509, Leda. Zero, solo aos 59, livre à direita, e pode manter minha escuta, vai taxiar à direita, depois Alfa e Kilo via Pat 3, ok? Vai cruzar Pat 3 para posição 9 no Pat 1. Afirmativo, Alfa, Kilo, Pat 3 e vai para 9. Afirmativo, 9 do Pat 1, ok? Chama para ingressar no Pat 1. Afirmativo, 9 do Pat 1, chamará. 6224, chame Recife, 1-2-6-8-5. Recife, 1-2-6-8-5, chame 6224. Portugal 1, correction, Portugal 0, 19, descent 2000 feet, altimeter 71014, clear the LS, X-ray final. 2000 feet, descent 1014, clear the LS, X-ray final, went to airport, channel 019. Web 57 no meio para sequenciamento, curva esquerda por a 30, limite ao lock, desça para 3 mil pés com a 1014. Confirme pro... Prova 030, descendo para 3000, 1014 ajustado o 57 no meio. Negativo pro a 30, limite ao lock. Limitar o lock o 57 no meio web. Web 5837, desça para 4 mil pés, ajuste 1014. 4.014 West. First Mantis para ingresso no Patch 1. Autorizado, entrar à esquerda até o portão 9, não estacionar, frequência livre. Chame quando para o novo acionamento. Sim, Matheus, boa noite. Web 5837, reduza para 2209. 2209, Boa noite, Bono 805, informação 5, cruza 200 para 1050. 805, identifique chegada a Mari, desce ao 050. Ficou a chegada a Mari para 050, na prova de Mari, Bono 805. Web 57 no meio para o localizador, direita 055. Direita 055, Web 57 no meio. 57162, livre LS. 2000, livre LS, 796, localizador. Ok, complete o LS, reduza para aproximação, guarde transferência para a torre, 5796. Reduzindo, 5796. Portugal 09, establish localizer, runway 10. Portugal 019, call Salvador Tower, 118.6, good night. Tower 118.6, Air Portugal 09, obrigado, boa noite. Web 5837, desça para 3.000 pés, 1014, para sequenciamento, mantenha presente pro limitado pelo LAC. 3.014, mantenha pro LAC. Windows 120 degrees, 8 knots. Clear Atlantic 910, Portugal 09. 88, alterno 260. 288-260, total 9908. No meia, informa que o tráfego que o precede é um Airbus 330 Heavy, ok? Está a 6 milhas da sua aeronave. Ciente, 5796. 37, reduza para 1809. 1809, web 5837. Web 57 no meio, passando Duna, chame 12 no noite, desse mal meio. 86, 57 no meio. Salvador, web. Torre Salvador, web 57 no meio, final, fui LS, baixado travado. 571 no meio, ciente, continua aproximação, aguarde autorização de pouso. Ciente, 57 no meio. Afirmativo, desça para 2 mil pés. 2 mil pés. Controle Salvador, uma boa com 606, passando 1980, soma 50, informação VIP. Colo 606, identifique, chega da mar e desça ao 050. 50, né?